Alô? Puxa, não estamos em casa agora. Mas não desliga não, não desliga não. A coisa mais chata, sabe o que é? A gente chegar, olhar a secretária eletrônica, ver lá o númerozinho, achar que tem recado, a gente liga e tu. Pô, não desliga, deixa seu recado após o sinal que eu juro que eu ligo. Eu retorno, mas deixa seu nome e o telefone para eu saber quem é, né? Se for engano, não tem importância. Deixa seu recado mesmo assim. Tchau.